tá vendo que eu queria que nós desse certo. Mas a andorinha só cê sabe que não faz isso. Sinta além dos ouvidos. De peito aberto, mas se não quiser, eu tô voltando pro bailão. Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, rapaziada. A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar. Eu vou machucar só um pouquinho, a costa se for. Alto Valentes e Snake. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Oi, Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo. Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão. Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto. Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão. Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, vacina. Só um pouquinho, a costa se for carinho. Só pra tu lembrar de mim, deu pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, apoio, um fã de som automotivo.